Kamikaze 2005. Sangue bom, XT, volume 1. O chão trem, o chão trem, o chão trem. A gente não se esquece, saudade, emoção. Mesmo coração de pedra também sangra, racha pelo chão. Inspira essa canção, lá demais depressão. Como surdo fune brita, mangueira chora. Homenagem a todos que se foram, da velha escola. Ensinamentos, filosofias de filhos de negros e negras ao fundo da pátria. Ódio ou mágoa, história falsa. Educação primária é foda. Preto não se forma, só a minoria do resto bem na migalha. Sistema brasileiro cria falhas, polícia te apaga. Ódio se propaga, o preto que se mata. Antes era caço caçador. Não se esqueça antes de formar caô. Kamikaze perigoso, mais um PE. Continuo de fé, não adianta não. Se você vier, passo a marcha ré. Se ficar de vacilação, de conspiração, pra mim e pra família, a 14ª dinastia. No Kamikaze, ZLA.